pra encher a página. Em vez de encher a revista, digo 12 páginas Petrobras. Fiquei inventando asneira. Como em um campeonato de hortas de robôs, eles disseram que o Achat matou a Chuchuchus. Mas isso é tudo lorota e nunca aconteceu. Depois vão dizer que o mentiroso sou eu. Que o mentiroso sou eu. Depois vão dizer que o mentiroso sou eu. Mas isso é lorota e nunca aconteceu. Depois vão dizer que o mentiroso sou eu.